madrugada, o dia amanhecendo, arriou o jumento, o servo Abraão, e tomou então o seu filho, dois dos seus servos, os levou consigo, foi cumprir a ordem difícil do seu Deus. Ao terceiro dia, Abraão avistou de longe o lugar que o Senhor lhe mostrou e foi entregar a Deus o que ele tanto amava. Era sua fé por Deus sendo provada, mas foi. E disse aos seus servos: nós iremos voltar, então fique aqui, eu e o rapaz vamos lá. E a fé questionou a seu pai.